para a pavimentação definitiva do encaixe da BR-277 nos viadutos que já foram executados. O edital de abertura da licitação para a construção de um viaduto na intersecção entre a BR-277 e a Avenida Paraná foi assinado em setembro de 2012 pelo governador Beto Richa. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.